Ficheiro 114, página 740, capítulo 40, Absolvição. Não me lembro de ter encontrado o caminho para a minha cama, mas devo tê-lo feito, porque acordei ali. Anselmo estava sentado junto à janela a ler. Sentei-me na cama com um salto. Jamie? Perguntei com a voz rouca. A dormir, disse ele, deixando o livro de lado. Olhou para a vela de marcar horas sobre a mesa. Como a senhora. Esteve com os anjos nas últimas 36 horas, Mabel. Encheu uma caneca de uma jarra de cerâmica e segurou-a junto aos meus lábios. Noutra época, eu teria considerado o facto de beber vinho na cama antes de escovar os dentes como a última palavra em decadência. Quando realizado num mosteiro, na companhia de um franciscano de hábito, o ato parecia menos degenerado. E o vinho realmente cortou a sensação musgosa na minha boca. Lancei os pés para fora da cama e fiquei sentada a oscilar. Anselmo segurou-me pelo braço e ajudou-me a deitar outra vez. De repente parecia ter quatro olhos e mais narizes e bocas do que o estritamente necessário. Estou um pouco tonta, disse eu fechando os olhos. Abri um deles. Um pouco melhor. Pelo menos havia apenas um Anselmo, ainda que pouco nítido. Anselmo inclinou-se sobre mim, preocupado. Quer que eu vá buscar o irmão Ambrose ou o irmão Polidor, madame? Tenho pouca habilidade em medicina, infelizmente. Não, não preciso de nada. É que me levantei depressa demais. Tentei novamente, mais devagar. Desta vez, o quarto e tudo o que havia nele permaneceram relativamente imóveis. Notei inúmeras nódoas negras e contusões, antes submersas na minha tontura. Tentei aclarar a garganta e senti que doía. Fiz uma careta de dor. Realmente, ma chère, acho que talvez... Anselmo estava parado junto à porta, pronto para sair em busca de ajuda. Parecia bastante assustado. Estendi a mão para o espelho sobre a mesa e depois mudei de ideias. Não estava realmente pronta para o que veria. Em vez disso, agarrei na jarra de vinho. Anselmo voltou devagar para dentro do quarto e ficou a observar-me. Uma vez convencido de que afinal eu não ia desmaiar, sentou-se outra vez. Bebi o vinho em pequenos goles, enquanto a minha mente clareava, tentando livrar-me dos efeitos colaterais dos sonhos induzidos pelo ópio. Então estávamos vivos, afinal, nós os dois. Os meus sonhos tinham sido caóticos, repletos de violência e sangue. Sonhei inúmeras vezes que Jamie estava morto ou a morrer. E algures na neblina havia a imagem do rapaz na neve, o seu rosto redondo e admirado a sobrepor-se à imagem do rosto ferido e espancado de Jamie. Às vezes, a penugem patética do bigode parecia surgir no rosto de Frank. Lembrei-me distintamente de ter matado os três. Sentia como se tivesse passado a noite no massacre e todos os meus músculos doíam com uma espécie de depressão apática. Anselmo ainda estava ali, a observar-me pacientemente, as mãos nos joelhos. Há uma coisa que podia fazer por mim, padre, disse eu. Ele levantou-se imediatamente, ansioso para ajudar, estendendo a mão para a jarra. Claro, mais vinho? Sorri debilmente. Sim, porém mais tarde. De momento, quero que ouça a minha confissão. Ele ficou admirado, mas rapidamente recompôs o ar profissional, como se fosse o hábito que vestia. Claro, chère madame, se assim o deseja. Mas não seria melhor se eu fosse buscar o padre Gérard? Ele é famoso como confessor, ao passo que eu... Encolheu os ombros, como todos os gauleses. Estou autorizado a ouvir confissões, é claro, mas, na verdade, raramente o faço, sendo apenas um pobre estudioso. Eu quero o senhor, disse eu com firmeza, e quero fazer isso agora. Suspirou, resignado, e saiu para ir buscar a estola, colocando-a em volta do pescoço, de modo a que a seda roxa ficasse direita e lustrosa sobre a frente preta do hábito. Sentou-se no banco, abençoou-me rapidamente e recostou-se, aguardando. E contei-lhe tudo. quem eu era e como fora parar ali. Sobre Frank e sobre Jamie. E sobre o jovem soldado inglês dos dragões com o rosto pálido, cheio de borbulhas, a morrer sobre a neve. Ele não mostrou nenhuma mudança de expressão enquanto eu falava, só que os olhos castanhos e arredondados ficaram ainda mais redondos. Quando terminei, pestanejou uma ou duas vezes, abriu a boca para falar, fechou-a outra vez e sacudiu a cabeça como se quisesse desanuviá-la. Não, disse eu pacientemente. Pigarreei outra vez. Grasnei como um sapo grande. Não esteve a ouvir coisas e não está a imaginá-las tão pouco. Percebe agora porque quis que eu visse sob o sigilo da confissão? Assentiu um pouco distraído. Sim, sim, claro, se... Mas sim, claro, não queria que eu contasse a ninguém. Além disso, como falou comigo sob o sigilo do sacramento, espera que eu acredite. Mas coçou a cabeça. Depois ergueu os olhos para mim. Um amplo sorriso espalhou-se lentamente pelo seu semblante. Mas que maravilha! Exclamou em voz baixa. Que extraordinário! Maravilhoso! Maravilhoso não é exatamente a palavra que eu teria escolhido, observei secamente. Mas é extraordinário, certamente. Tossi e peguei na caneca para beber mais um gole de vinho. Mas é um milagre, continuou ele como se falasse consigo mesmo. Se prefere assim, disse eu com um suspiro. Mas o que eu quero saber é o que eu devo fazer. Sou culpada de assassínio? Ou de adultério? Não que haja muita coisa a ser feita em nenhum dos dois casos, mas gostaria de saber. E já que estou aqui, como devo agir? Posso, quero dizer, devo usar o que sei para mudar os acontecimentos? Nem sei se isso é possível, mas se for, tenho esse direito? Ele balançou-se no banco para a frente e para trás, pensando. Lentamente, ergueu os dois dedos indicadores, uniu as suas pontas e fitou-os por um longo tempo. Por fim, sacudiu a cabeça e sorriu. Não sei, ma bonne amie. Não é, deve compreender, uma situação que uma pessoa esteja preparada para encontrar num confessionário. Vou ter de pensar e rezar. Sim, certamente rezar. Esta noite meditarei sobre a sua situação, quando fizer a minha vigília junto ao Santíssimo Sacramento. E talvez amanhã possa aconselhá-la. Indicou-me gentilmente que me ajoelhasse. Mas por enquanto, minha filha, absolvo-a. Quaisquer que tenham sido os seus pecados, tenha fé que serão perdoados. Ergueu uma das mãos para a bênção, colocando a outra sobre a minha cabeça. Te absolvo in nomine Patri et Filii. Erguendo-se, ajudou-me a levantar. Obrigada, padre, disse eu. Não sendo uma crente, usei a confissão apenas para forçá-lo a levar-me a sério. E fiquei um pouco admirada ao sentir que o fardo no meu espírito se tornara mais leve. Talvez fosse apenas o alívio de contar a verdade a alguém. Ele fez um aceno com a mão, em despedida. Vejo-a amanhã, chère madame. Por enquanto, devia descansar mais, se puder. Dirigiu-se para a porta, dobrando a sua estola cuidadosamente. Na soleira parou um instante, voltando-se para sorrir para mim. Uma animação infantil iluminava os seus olhos. E talvez amanhã, disse, talvez possa contar-me como foi essa experiência? Devolvi o sorriso. Sim, padre, irei contar-lhe. Depois de ele sair, arrastei-me com dificuldade até ao quarto de Jamie. Eu já vira inúmeros cadáveres em muito melhores condições. Mas o seu peito subia e descia regularmente e o sinistro tom esverdeado havia-lhe desaparecido da pele. Tenho-o acordado com um intervalo de algumas horas, apenas o suficiente para ele engolir algumas colheradas de sopa. O irmão Roger estava ao meu lado, falando em voz baixa. O seu olhar moveu-se do paciente para mim e horrorizou-se perceptivelmente com a minha aparência. Devia ter-me penteado. Talvez a senhora aceite um pouco? Não, obrigada. Acho que vou dormir mais um pouco. Já não me sentia sobrecarregada de culpa e depressão, mas uma sensação de tranquilidade e sonolência espalhava-se pelo meu corpo, deixando-me as pernas e os braços pesados. Quer fossem os efeitos da confissão ou do vinho, descobri, para minha surpresa, que estava ansiosa pela cama e pelo esquecimento. Inclinei-me para tocar em Jamie. A sua temperatura era tépida, mas sem nenhum resquício de febre. Acariciei-lhe a cabeça suavemente, alisando os cabelos ruivos, desgrenhados. O canto da sua boca moveu-se ligeiramente e voltou ao normal. Mas ele esboçara um sorriso, eu tinha a certeza. O céu estava frio e úmido, enchendo o horizonte com um vazio cinzento que se misturava com a névoa cinzenta das colinas e a neve enlameada da semana anterior, de tal modo que a abadia parecia envolta numa bola de algodão sujo. Mesmo no interior do claustro, o silêncio do inverno pesava sobre os habitantes. Os cânticos das horas de louvor na capela quase não eram ouvidos e as grossas paredes de pedra pareciam absorver todos os sons, abafando a agitação da atividade diária. Jamie dormiu durante quase 2 dias, acordando apenas para ingerir um pouco de sopa ou de vinho. Uma vez acordado, começou a recuperar normalmente, como um homem jovem e saudável, de repente privado da força e da independência a que está habituado. Por outras palavras, ele aproveitou os mimos e excessos de atenção durante cerca de 24 horas e depois passou a ficar alternadamente nervoso, irrequieto, impaciente, irritado, irascível, rebelde e extremamente mal-humorado. Os cortes nos ombros doíam. As cicatrizes nas pernas faziam comichão. Estava farto de dormir de barriga para baixo. O quarto estava demasiado quente. A mão doía. O fumo da braseira fazia-lhe arder tanto os olhos que não conseguia ler. Não aguentava mais sopas, papas e leite. Queria carne. Reconheci os sintomas da recuperação da saúde e fiquei contente com eles. Mas só estava disposta a aturar uma fração de tudo aquilo. Abri a janela, troquei os lençóis, apliquei pomada de cravo de defunto nas suas costas e esfreguei-lhe as pernas com aloé. Depois chamei um irmão e pedi mais sopa. Já não quero este caldo, quero comida. Empurrou a bandeja com irritação, fazendo a sopa entornar-se sobre o guardanapo junto à tigela. Cruzei os braços e fitei-o. Olhos azuis, arrogantes, encararam-me sem pestanejar. Estava magro como um palito, os contornos do maxilar e das maçãs do rosto sobressaindo na pele. Embora estivesse a recuperar bem, os nervos sensíveis do seu estômago levariam um pouco mais a ficar curados. Às vezes ainda não conseguia manter no estômago a sopa e o leite. Vais ter comida quando eu disser, informei-o, e não antes. Vou tê-la agora. Achas que podes dizer-me o que vou comer? Sim, podes crer que sim. Eu é que sou a médica, caso te tenhas esquecido. Lançou as pernas para fora da cama, obviamente pretendendo levantar-se. Coloquei a mão no seu peito e empurrei-o para baixo. O teu dever é ficar nessa cama e fazer o que te mandam, pelo menos uma vez na vida, disse, rispidamente. Não estás em condições de sair da cama. E ainda não estás pronto para alimentos sólidos. O irmão Roger disse que vomitaste outra vez, hoje de manhã. O irmão Roger tem de tratar da vida dele, e tu também, disse, entre dentes, esforçando-se por se levantar outra vez. Estendeu o braço e agarrou a borda da mesa. Com considerável esforço, pôs-se de pé e ficou ali, parado, a cambalear. Volta para a cama, vais cair. Estava assustadoramente pálido e mesmo o pequeno esforço de ficar em pé fez com que começasse a suar frio. Não, não vou, disse. E se cair, é problema meu. Desta vez fiquei realmente furiosa. Ah, é? E quem achas que te salvou a tua maldita vida? Fizeste tudo sozinho, hã? Agarrei-o pelo braço para o fazer voltar para a cama. Mas ele desenvencilhou-se com um safanão. Não te pedi nada, pedi. Disse-te que me deixasses, não foi? E, aliás, não sei porque te deste ao trabalho de me salvar a vida, se é para me matares à fome. a menos que gostes de ver. Aquilo já era demais. Ingrato, desgraçado. Víbora. Impertiguei-me o mais que pude e apontei ameaçadoramente para a cama. Com toda a autoridade adquirida em anos de prática de enfermagem, ordenei. Volta já para a cama, seu teimoso, cabeçudo, maldito. Escocês, concluiu ele por mim, sucintamente. Deu um passo em direção à porta e teria caído, se não se tivesse apoiado num banco. Desmoronou pesadamente sobre ele e ficou sentado, oscilando, os olhos um pouco desfocados da tontura. Cerrei os punhos e fitei-o com raiva. Está bem, disse. Parabéns. Vou pedir pão e carne para ti. E depois de vomitares no chão, podes pôr-te de gatas e limpar a porcaria. Eu não vou limpar. E se o irmão Roger o fizer, esfolo-o vivo. Saí intempestivamente para o corredor e bati com a porta atrás de mim, no preciso instante em que a bacia de porcelana se espatifou no lado de dentro. Virei-me e deparei com uma plateia curiosa parada no corredor, sem dúvida atraída pela algazarra. O irmão Roger e Murtagh estavam lado a lado fitando o meu rosto afogueado e peito arquejante. Roger parecia desconcertado, mas um leve sorriso espalhou-se pelo semblante enrugado de Murtagh quando ouviu a série de obscenidades em gaélico proferidas do outro lado da porta. Então ele já está melhor, disse com satisfação. Encostei-me à parede do corredor e senti um sorriso espalhar-se lentamente pelo meu próprio rosto. Bem, sim, disse eu. Está.